alivia sua mente, uma oração, faça um esforço. Fundo do poço, às vezes você se vê lá. Dificuldades cotidianas não podem abalar. Psicológico te deixa entre o mal e o bem. Só você mesmo se conhece como ninguém. Yeah.